verdadeira luz. Seja a verdadeira luz, faça como fez Jesus, brilhe na escuridão, por Jesus te vê. Seja a verdadeira luz, faça como fez Jesus, na escuridão, pois ele está em você. A velha escola se desperta, é hora de acordar. Já nasce um novo dia, a poesia está no ar. Lembro do culto, as palavras do pastor, em meio às lágrimas que descem, narrando o amor. Vida santa é o que eu quero, mas sou pecador. E quanto mais eu corro atrás, mais o meu inimigo faz para me ver cair ou padecer, voltar pra droga ou crime, ou se pá até morrer. Mas é do céu que vem minha fortaleza, porque o dia na cruz Jesus levou toda a tristeza. E digo mais, por mim Trutão venceu, até a própria morte provou pro fariseu que ele é o caminho, a palavra que conduz, ele é a vida, a verdadeira luz. Verdadeira luz, a verdadeira luz. Seja a verdadeira luz, faça como fez Jesus, brilhe na escuridão, pois Jesus te vê. Seja a verdadeira luz, faça como fez Jesus, brilhe na escuridão, pois ele está em você. Que brilham, mas também o que ofusca. Quer brilhar mais que Jesus, aí se frustra. Ele não divide a glória com ninguém, mas te convida pra brilhar com ele também. Então vem, mas pra chegar, vem na humildade. Pois agora não é força, é responsabilidade. Ver que não é palco, agora é altar, pra louvar ao Senhor e não se louvar. Pra ficar diferente do que está no mundão, pois o objetivo agora é salvação, não cifrão. Então não faça cara feia quando louvar. Agora cê é servo, não se compara ao gangsta. A paz do Senhor excede o que cê pensa, e olhando pros seus olhos eu sei, conheço, cê não aguenta muita malandragem. Eu prefiro ser cristão. Seja verdadeiro.